Maurício Camargo, da equipe Classe A do Portal Esporte Multimídia, para Jovem Pan News Campinas. Jovem Pan News Campinas, 100,3 FM, a rádio do Brasil. Jovem Pan. Nos nossos canais do YouTube. Essa é a Jovem Pan News. A rede da informação. 10 horas e 57 minutos.